Candeia, lembra que nós nos conhecemos numa roda de Partido Alto? Me lembro, Elton. Faz tempo, hein? É, na Festa da Penha. Manda um aí. Deixa comigo, vou levar. Não vem, que assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? Não vem, não, não vem, não sai pra lá. Não vem, que assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? Na gafieira do Elite, num passo cruzado, me dei no bolero. Uma pretinha me disse, insistindo: Candeia, te amo, te quero, te quero, te quero, te quero. Não vem, bora, que assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? Não vem, não, não vem, não sai pra lá. Não vem, que assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? Fala, El. Levo uma vida penosa, você me persegue, eu não tenho dinheiro. Quebrou meu cavaco e a minha viola. Vendeu meu casar e rasgou meu pandeiro. Eu que sou brasileiro. Pra lá. Não vem, e assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? Não vem, não, não vem, não, só pra lá. Não vem, e assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? Vai você, Guilherme. Você só fala em trabalho e eu me atrapalho querendo explicar. Mulher, me deixa ficar sossegado. Meu corpo cansado não quer trabalhar. Sai de mim, sai de mim, sai pra lá. Não vem, e assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? Não vem, não, não vem, não, sai pra lá. Não vem, e assim não dá. Mas quem é você pra me criticar? A mim você não me engana. Não fique pensando que sou seu capacho. Pode ser minha fã, mas eu não sou gã pra carregar despacho. Não vem, não, não vem, não sai pra lá. Não vem.